além do meu pensamento. Eu era só um menino, cabelos compridos, olhando o destino. Arrisquei. Meu violão, sem querer, fui me lembrar. Deu vontade de chorar. Deu vontade de chorar. Que saudade dos Beatles. São lembranças demais. Que passou no segundo. Sonhos e flores ao vento rolam nas ruas do meu sentimento. Fui lembrar de outra canção.